Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na hora de mais uma Leitura em Dia. Na edição desta quarta-feira trazemos uma coleção de ensaios. É uma pequena coleção de ensaios da autoria de George Orwell, intitulada Livros e Cigarros, naquela que é mais uma edição da Antígona. Apesar da variedade de temas, António, podemos encontrar aqui algum fio condutor? De facto, nestes Livros e Cigarros de George Orwell, nascido Eric Arthur Blair em 1913 e morre em 1950, George Orwell aborda fundamentalmente aquilo que é a dimensão humana naquela objetivação que é o homem e o mundo, o homem e a cultura, o homem e a política, o homem e a realidade que o envolve no caso concreto, por exemplo, a informação, os jornalistas, até que ponto é que os jornalistas são capazes de afirmar com rigor a independência editorial, a independência de escrita. George Orwell não acredita nisto, acredita mais no lado contrário, num certo cinismo ideológico em que os jornalistas estão ao serviço dos grandes grupos económicos, os grandes grupos políticos, os grandes grupos religiosos, basicamente. Esta coletânea de ensaios gira à volta também de uma temática que é a preocupação da seriedade da literatura, o objeto literário, o livro, a obra de arte, como rigor, como afirmação do homem, nomeadamente do criador, do escritor, até que ponto é que existe ou não uma seriedade naquilo que o criador é capaz de condicionar no seu próprio texto. George Orwell não acredita muito nisto, ou por outra. Ele acredita que muitos dos escritores, de facto, estão animados e imbuídos deste espírito, desta vontade de escrever realmente e apontar no processo criativo aquilo que merece ser reparado, aquilo que merece ser criticado, aquilo que merece ser transformado. No entanto, ele pensa que muitos escritores estão ao serviço de interesses, também de grupos editoriais, e escrevendo aquilo que normalmente ele escreveu isto em 1946, avant la lettre, dizendo que já nessa altura os escritores estariam ao serviço daquilo que se chama a literatura light. Basicamente é isto. Podemos dizer que são ensaios, então, de uma atualidade... Atualíssimos, de facto. São temáticas que nunca perdem a atualidade. Nunca perdem. E vê-se aqui, por exemplo, num caso concreto, aquilo até que nos diz respeito à crítica literária, nos ensaios em que ele aborda o processo da crítica literária, ele não acredita nos críticos. Acha que os críticos, que provavelmente foi injustiçado e de uma maneira bastante violenta, por questões políticas até, foi um homem sempre de esquerda, sabe-se isso, não é? Mas foi um homem que também teve a coragem de dizer, perante um conflito entre a Inglaterra, por exemplo, e a União Soviética na altura, sabendo-se que o homem era de esquerda, que participou na Guerra Civil de Espanha, George Orwell diz, com toda a frontalidade, eu não abandono o meu país. Eu, ao ter que lutar, luto pelo meu país. Mas dizíamos nós que George Orwell não acredita na boa vontade, na seriedade da crítica. Segundo ele, dificilmente um crítico literário analisa e perante uma obra que é uma obra a todos os níveis fraca, não tem a coragem de dizer isto é uma bodega. São palavras dele, num destes ensaios, e também se percebe que hoje em dia há críticos que o dizem, de facto, que a obra não vale, a obra não colhe, não tem interesse, mas são por questões paroquiais, passa a expressão, são por birras particulares, zangas que normalmente até escapam ao leitor, normalmente, e são estes motivos que animam. O último grande ensaio, que é um que vale a pena referir, é um ensaio memorialístico, que é A Alea dos Ledos Dias, e aqui George Orwell, e ficamos a perceber o porquê da personalidade de George Orwell. A partir deste texto percebemos que foi a educação, o colégio interno onde ele foi educado, um colégio onde a violência era de manhã à noite, quotidiano, durante a noite, eram acordados de uma forma abrupta, era um colégio onde já se percebia muito do elitismo, os filhos da classe rica eram bem tratados, os filhos da classe pobre eram discriminados e violentados até à última degradação humana. De qualquer das formas, Livros e Cigarros,

pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos, no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6h30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Antônio Fagundes é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, no amor ou em relação às suas amizades, fale o que pensa e não se deixe levar pela opinião deles. Sua família está precisando de muita proteção. Recorra à sua força espiritual e peça ao seu santo de devoção para ajudá-la. No trabalho, não se preocupe, coisas boas estão por acontecer. Sua cor é cinza e o 5 é o seu número de sorte. Touro. Lulu Santos é também do seu signo de Touro. O momento é ideal para explorar o seu talento no trabalho e para demonstrar sua criatividade. Não tenha medo de falar o que pensa. Suas ideias serão bem recebidas por seus superiores. Só fique atento com o dinheiro para não ter sérios problemas no amanhã. Com o amor, não se preocupe. A pessoa amada te ama em silêncio. Sua cor é ouro e o 12 é o seu número de sorte. Gêmeos. Ivete Sangalo é também do seu signo de Gêmeos. Geminiano, geminiana, a fase está ótima para se concentrar em suas atividades e para mostrar o seu talento no trabalho. Aproveite esta criatividade e divulgue suas ideias com seus superiores. E olha, um dinheiro inesperado poderá pintar. Se você está triste com as coisas do amor, sorria. Muitas alegrias estão por vir. Sua cor é bege e o seu número de sorte é o 2. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Os nossos artistas merecem e os nossos ouvintes também. Ser Português. Um programa de 3 horas onde passamos música portuguesa no sentido mais puro da expressão. Junte-se a nós e descubra o quão bom é ser português. Às terças, das 14 às 17, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Netinho de Paula é também do seu signo de câncer. Cuidado ao lidar com assuntos que exijam muita atenção e procure não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Separe questões profissionais dos familiares. Para o seu crescimento pessoal, invista no aprendizado interior. Agora na vida 2, fique tranquilo, existem muitas surpresas agradáveis à sua espera. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 15. Leão. Fábio Assunção é também do seu signo de leão. Meu amigo, minha amiga, se for levar em conta tudo o que houve, acabará não sabendo o que realmente deve fazer. Siga somente a sua intuição. O dia não está muito favorável a realizações, mas não desanime. Tudo que semear agora renderá bons frutos mais tarde. Sua cara metade vai lhe dar todo o apoio necessário. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 10. Virgem. Zezé Polessa é também do seu signo de virgem. Os astros estão lhe enviando boas vibrações para que você possa viver bons momentos com seu amor. Se está só, preste mais atenção à sua volta. Existe um colega super interessado no seu jeito de ser. Caso necessite do apoio de familiares, aceite, mas peça sigilo em suas conversas. Sua cor para hoje é caqui e o 28 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funky Jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Miguel Falabella é também do seu signo de Libra. Libriano, Libriana, pare um pouco para pensar sobre os seus últimos atos. Será que você tem dado o valor necessário aos assuntos do coração? Para se sentir feliz, deixe o amor invadir sua vida. Acredite, fazendo isso, ela ganhará um colorido todo especial. No trabalho, seja firme, pois aquela promoção desejada está mais perto do que imagina. Sua cor é azul e o 4 é o seu número de sorte. Escorpião. Lídia Bronde é também de seu signo de escorpião. Assuntos relacionados a propriedades terão grande destaque no decorrer deste dia. Use seu carisma para conquistar a confiança das pessoas com as quais trabalha e terá êxito memoráveis. Só não se esqueça de dar atenção à sua cara metade. Sua cor é palha e o seu número de sorte é o 30. Sagitário. Manuela Dumont é também do seu signo de Sagitário. Os ventos da sorte estão soprando a seu favor neste período. O relacionamento amoroso vai entrar nos seus melhores dias. O convívio com os familiares será marcado pela tolerância e você poderá conquistar uma promoção no trabalho. Portanto, não desperdice essas chances de ser feliz. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 25. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Tachos, panelas, copos, pratos e velas. Ah, falta facas, garfos e, claro, os ingredientes. Ok, estamos prontos para mais uma edição. A receita especial ou prato do dia. Margarida Silva apresenta-lhe durante 30 minutos Rádio Cozinha. Um espaço radiofónico onde calmamente abordamos todas as receitas, desde a entrada à sobremesa. Rádio Cozinha, às quartas-feiras, às 9h30 da noite, com Margarida Silva no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Taumaturgo Ferreira é também do seu signo de Capricórnio. A sorte sorrirá para você nas questões financeiras. Haverá uma melhora significativa nos seus ganhos. Invista na compra de bens duráveis ou, de preferência, numa viagem gostosa, de preferência a dois. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 10. Aquário. Regina Duarte é também do seu signo de Aquário. Você viverá ótimos momentos junto da pessoa amada. Mas para garantir que o clima de paz não seja abalado, controle sua impaciência. A sorte está também do seu lado na parte financeira. Por isso, faça aplicações seguras e evite gastos desnecessários. Sua cor é caramelo e o 28 é o seu número de sorte. Peixes. Luan Santana é também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana, se alegre. Não faltarão oportunidades para você fazer amigos, ir a festas e participar de eventos sociais ao lado de pessoas influentes. Aproveite ao máximo e curta esses momentos. Na parte profissional, aguarde boas novidades como promoções e aumento de salário. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 35. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. A semana de trabalho pode ser cansativa, por isso damos-lhe uma ajuda a preparar o sábado e o domingo. Rádio Alegria apresenta-lhe excertos de entrevistas e dá algumas informações para os dias seguintes com música a condizer. Não perca Rádio Alegria, às quintas-feiras, às 2 da tarde, no Canal 1. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars, de student gaat voorbij. Às terças-feiras, às 21 horas, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas 1880 e 1910. Ave la morte ognora, cantata per il signore Antonio Vargas. Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Verseuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet

Como o senhor conseguiu fazer uma dívida de 100 mil reais? Ora, minha filha, fazer uma dívida de 100 mil reais é fácil. Difícil é pagar. Honestino. Honestino. Honestino! Você tá surdo? Estou em protesto. Até você conseguir me chamar de Inocêncio. Isso não é hora pra ficar melindroso, homem. Você, por acaso, teria 100 mil reais pra emprestar ao papai? Claro que sim. Principalmente agora que eu paguei todas as dívidas que ele fez no meu nome. Eu gostava mais do Honestino. Ele não era irônico como Inocêncio. Ai, meu Deus. É o Toninho Marreta. Calma, papai. Ele não te deu um prazo pra pagar? Não deu. Olha. Outra carta anônima. Ai, deixa eu abrir. Ih, agora sim. Agora sim o quê? Agora sim tem prazo. O Toninho Marreta nos deu 24 horas pra pagarmos a dívida. Como assim nos deu? Mais uma vez o endividado é o senhor, seu Inácio. Inocêncio, você não percebe que estamos todos juntos nesse barco? Que não existe eu numa situação como essa? É, mas pra fazer a dívida, o senhor não consultou ninguém. A questão agora é olhar pra frente, rapaz. Pra frente. Em direção à janela, de preferência. Peraí, papai. O senhor tá indo se matar? Verá vista que não é. E vai deixar a gente vivo pra pagar uma dívida que o senhor fez. Ah, se quiser me acompanhar, tem espaço suficiente no parapeito. Negativo. Vamos todos ficar aqui vivinhos e pensar numa solução pra esse problema. Já sei! Já sei, claro! O senhor sabe? Duvido. Ah, duvida? Pois, família, o único jeito de nos livrarmos dessa situação é entrando para um programa de proteção a vítimas e testemunhas. Vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampos. Os sacis e as patas. E lá no fundo. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Quem Deve Treme. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Mundo da Fama. Em viagem para Brasília, Adriana Araújo, que divide com Celso Freitas a bancada do Jornal da Record, fez uma surpresinha. Quando ele menos esperava, o piloto começou a parabenizá-lo pelo seu aniversário e todos cantaram parabéns no avião. O apresentador, que é na dele e não gosta de se expor, ficou visivelmente sem graça e vermelho. No Mundo da Fama, babados e fofocas, agora! No Mundo da Fama. Não dá pra dizer que a mulher filé não tem senso de humor. Ela estava toda pintosa sambando em um pagodão quando de repente tropeçou e caiu, tadinha. Mas Filezão não perdeu o rebolado e continuou se empinando toda, mesmo no chão, no maior estilo quadradinho de oito. No Mundo da Fama, babados e fofocas, agora! No Mundo da Fama. O blog da Fabiola Reiper publicou que está circulando por aí o seguinte comprovante de depósito no valor de R$6.000 para Nicole Bals. Tem a foto no blog. Agora escute o que a assessoria da modelo disse por e-mail sobre o assunto. Circula na internet e em alguns veículos de comunicação um comprovante de depósito no valor de R$6.000, efetuado por contratante diretamente na conta bancária da artista Nicole Bals. Informamos que a única finalidade deste pagamento é uma parte do cachê dividido em 3 vezes. No Mundo da Fama, babados e fofocas, agora! No Mundo da Fama. Foi divulgado o teaser de Pegando Lágrimas, uma das faixas inéditas do CD e DVD Encontros pelo Caminho, de Paula Fernandes. Nessa música, a cantora se junta à dupla Chitãozinho e Chororó em mais uma das 21 parcerias inclusas no projeto. Quase todas já são conhecidas do grande público e foram registradas durante a carreira da sertaneja. Entre os duetos está You Are Still The One, lançada recentemente por Paula Fernandes e Shania Twain. No Mundo da Fama. A música saideira da banda Skank foi escolhida como tema de abertura da próxima trama global no horário das 7. Alto Astral irá substituir Geração Brasil a partir do dia 3 de novembro. Essa será a primeira novela solo de Daniel Ortiz, que contará com a supervisão de Silvio de Abreu. Já a direção será de Jorge Fernando. Os papéis principais ficarão com Sérgio Guizé, Tiago Lacerda e Natália Dill. Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. É às segundas, às 21 horas, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9 da noite, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas, estamos aqui para refletirmos mais sobre a vida a partir da teologia, a partir também das comunidades eclesiais de base. As SEBs são eclesiológicas? Já consideramos o que significa comunidade e base. Resta refletir sucintamente sobre a eclesialidade das comunidades de base. Elas querem ser e são igreja visível, que se constitui por estes quatro elementos: pela fé, pela celebração, pela comunhão e pela missão. A fé preciosa é o grande apanágio das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Fé aqui não tem nada de adulcorado, panaceia para os espíritos medíocres, refúgio para os amedrontados e resignação face à miséria deste mundo. Fé aqui é princípio de contestação e de compromisso de libertação do ser humano todo, integral, e de todas as pessoas, a começar com os objetivamente oprimidos de uma sociedade capitalista. A referência maior desta fé é a palavra de Deus, a prática de Jesus e a confiança na força vulcânica do Espírito. Como dizia alguém no plenário, colocamos o Evangelho na nossa vida e nossa vida no Evangelho. Deste confronto mútuo entre Evangelho e vida, nasce a dimensão de libertação de toda injustiça e a fome e sede de participação e comunhão na sociedade e na Igreja. A fé se transforma num fermento gerador de uma caminhada, palavra-chave no vocabulário das SEBs, onde a luta, enfrentamento com as forças do antirreino, mártires, mas também sementes do novo céu e da nova terra. Em benefício da fé, surgem os vários ministérios e serviços, os pregadores da palavra, os cursos bíblicos, a catequese, a iniciação aos sacramentos da fé. Uma igreja não vive só de fé, mas principalmente das celebrações da fé. Celebrar não é realizar um rito, mas ritualizar a vida diante de Deus e dos irmãos. As SEBs dedicam tempos fortes às celebrações. Neste encontro em Canindé, como nos outros, houve cada dia grandes celebrações organizadas pelos próprios membros, a riqueza simbólica do povo, a inclusão do corpo, da música e da cultura popular, cantores e repentistas, revelam quanto frias e formais são a maioria das celebrações litúrgicas da grande igreja. Certamente ficará para muitos participantes inesquecível a celebração do perdão, conduzida pelo grande bispo e profeta Dom Pedro Casaldáliga, junto com um grupo de leigos. Toda a comunidade presente se sentia bem na linha da eclesiologia do Concílio Vaticano II, o sacramento portador e comunicador do perdão divino. Dom Pedro Casaldáliga solicitava que os vários grupos ficassem de pé, primeiro os negros, depois os lavradores, as mulheres, os agentes de pastoral, com os braços estendidos, simbolizavam sobre as cabeças dos vizinhos a efusão da misericórdia divina. Por fim, os bispos presentes foram convocados a apostar-se de joelhos diante da plateia, pedir perdão e, com os braços estendidos, como Moisés no monte, ofereciam em nome de Deus e da Igreja o perdão do Pai. É nestas celebrações que o povo elabora a mística de resistência e de compromisso. Assim como não há estrela que brilhe sem aura, assim também não existe processo de mudança que dispense uma ideia poderosa,